falei pra você. Grupo não, depois não vai dizer que Santo Antônio te enganou. O que você fez, cara? É algum lugar da América do Sul. Sobe o morro, com classe e elegância vem no destaque. Sumindo em chocolate, preta Cadillac. Nem caro, nem coste, nem Ferrari ou Lacoste. É o veneno da mamba, tem o samba de morte. Nesse caso, o acaso, ela não goste da ideia. Bonitão, melhor fugir pra Coreia. Porque os valores vão além do sexo. Ramelão, vai pro inferno sem entender o processo. Espertão, vai vendo. Se eu acho necessário dizer o que, se não cabe a mim. No sumário frio, vários ficam no caminho. Um velho ditado lá de onde eu vim. Mulher alheia é sagrado, e é isso aí. Arrombado. Cores e valores.